Disseram que eu não sou homem pra ti. Me disseram que és demais pra mim. Até inventaram que eu costumo a te trair, na tentativa de nos destruir. Em todas as nossas orações pedimos discernimento a Yeshua pra estarmos hoje em seu lugar. E sobre o som desta canção, agarra forte a minha mão e ouve o que eu tenho a dizer. Hoje eu não preciso mais olhar pela janela, porque eu tenho a lua cheia olhando só pra mim. Hoje eu não preciso mais olhar para o horizonte, porque eu tenho algo lindo, extenso e sem fim. Casa comigo mesmo que digam não, vão nos julgar por ser o que eles não são. Deixa cuidar do teu doce coração, já que o meu está em nossas